sou tudo pra você. Mesmo de mentira, que a seu lado eu vou viver. Diz, prefiro a mentira, pois a verdade é ruim. Diz, mesmo de mentira, diz que você gosta de mim. Me faz mal, eu não vou fazer da minha vida um carnaval. Mente, é melhor assim. Diz que você gosta de mim. Faz mal, eu não vou fazer da minha vida um carnaval. Mente, é melhor assim. Diz que você gosta de mim. Pá, pá, pá.